Web Rádio Fora do Eixo apresenta a segunda transmissão conjunta nacional do circuito. Coletivos do Brasil inteiro num bate-papo ao vivo. Quando agentes independentes têm a oportunidade de trocar figurinhas. No dia 21 de maio, a partir das 19 horas. Horário de Brasília. Acompanhe pela Web Rádio Fora do Eixo. www.foradoeixo.org.br. Até lá.